nosso tema dessa tarde é fora da caridade não há salvação. Esse tema, ele foi tirado do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vários de vocês acredito que tenham em casa, e eu convido até para que possam ler esse capítulo, porque por mais que a gente fale aqui, tem muitas coisas que a gente não consegue repetir, e que ler o capítulo aqui também seria bastante cansativo, né? Então, deem uma olhada, é muito interessante o que fala aqui, essas palavras, essa máxima de Jesus sobre a questão da caridade, que a gente já ouviu falar muito, já falou muito, vai continuar falando muito, porque como diz o título, fora da caridade não há salvação. Por mais que a gente faça, ou por mais que a gente ache que está bem, ou que está no caminho, ou que está salvo, se a gente não praticar essa verdadeira caridade, nós, bem dizer, não fizemos nada. Então, já foi citado até por outros que tiveram aqui, a questão do que é a caridade. E só para citar, aqui do Livro dos Espíritos também, que tem uma parte que fala só sobre o que é a caridade, e é bem curto, também fica a lembrança de quem quiser acompanhar. Na pergunta ele nos diz assim, ó, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, da palavra caridade, como entendia Jesus? E ele nos diz, numa frase curta, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, o que é benevolência? A benevolência é boa vontade. Então, boa vontade para com todos. Indulgência é tolerância. Tolerância para com as imperfeições alheias. Tolerância porque a gente tem que perceber que nós também erramos. E se nós não praticarmos essa tolerância, como que nós queremos ser tratados pelos outros, se nós também erramos? E perdão das ofensas. Então são práticas que nós temos que ir alimentando dia a dia, são ensinamentos que nós vamos vivenciando repetidamente, porque nós ainda estamos bastante longe disso. Então nós precisamos bater sobre essa questão de caridade, para que ela comece a fazer parte de uma forma natural das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Para se transformar em atitude, ela tem que estar povoando o nosso pensamento. Ela tem que acontecer dentro do nosso sentimento. Senão a gente acaba não fazendo. Ou quando a gente faz aquilo que a gente até acha que às vezes é caridade, que é dar coisas, principalmente coisas que não nos servem mais. Então a gente dá. É claro que alguém que vai receber muitas vezes se utiliza disso de uma maneira bem melhor do que a gente, mas nós estamos simplesmente dando aquilo que não nos serve mais. É sim uma forma de caridade, mas é a primeira forma. Nós temos que fazer a caridade moral, a caridade de sentimento, de poder reconhecer nos outros aquilo que eles estão sentindo. Fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. É o segundo mandamento e nós ainda estamos bastante longe. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. E ela é contrária ao egoísmo e ao orgulho. Então, como eu disse, né, nas nossas práticas, do que nós estamos fazendo ou o que nós deixamos de fazer, cabe uma reflexão para a gente começar a pensar se nós estamos fazendo caridade verdadeira, se nós não estamos fazendo, o porquê que nós não estamos fazendo, o que que nos leva a não sermos caridosos? Será que nós não temos esse sentimento aflorado em nós? Ou nós achamos que os outros não mereçam, eles não precisam do que eu posso fazer por eles, ou eles merecem o que eles estão passando? Muitas vezes nós À medida que a gente vai, vamos dizer assim, se aculturando, e aí a gente vai descobrindo um pouco sobre as misérias humanas, a gente se torna bastante juiz. Então a gente julga que tal pessoa está em tal situação, porque ela plantou aquilo, ela está colhendo o que ela plantou, e ela merece aquilo, sem dúvida. Ela está aonde ela deveria estar. Mas, qual é a nossa atitude perante isso? Por que nós estamos presenciando uma situação dessas, ou vivendo com alguém numa situação dessas, se não para auxiliar, se não para poder, de alguma forma, minimizar esse sofrimento, talvez até ensinar como ela pode sair disso. Essa é uma forma grande de caridade. Mas a gente tem que perceber. A gente tem que perceber que o nada é por acaso e que se nós estamos dentro dessa situação também, alguma coisa nós temos que fazer. Aqui no Livro dos Espíritos, dentro de uma, dessa mesma máxima, ele até nos coloca que nós estamos colocados entre seres superiores a nós, superiores no sentido de melhores, vamos dizer, mais adiantados, que nos guiam, nos assistem e nos auxiliam no nosso aperfeiçoamento. E também, nessa mesma escala, existem seres que são inferiores a nós, dentro dessa mesma visão, e que nós temos com eles as mesmas obrigações daqueles que estão acima de nós, que estão nos guiando, nos aperfeiçoando, nos auxiliando de todas as maneiras. Então, sufocar aquele orgulho que muitas vezes impede que a gente perceba isso e que julgue que aquele que está atrás está porque merece e que precisa passar por aquilo, mas nós também temos ao lado dele a obrigação de fazer alguma coisa, de participar de alguma maneira para tornar isso menos infeliz. É o que ele diz, né? Fora da caridade não há salvação. Se nós não conseguimos perceber isso, o que nós esperamos encontrar logo ali na frente, ou mesmo no lado espiritual? Nós não vamos nos tornar anjos quando partirmos dessa, né? Nós não vamos nos tornar melhores do que somos, simplesmente porque não temos mais o corpo físico. Continuamos sendo a mesma pessoa, o mesmo espírito, com as mesmas virtudes que acumulamos, que aprendemos, e com os mesmos erros e defeitos que ainda não conseguimos melhorar. Então, essa prática da caridade, ela é extremamente necessária para que a gente consiga fazer essa percepção que é necessária. A gente pensa, né? Batendo de novo. Por que que algumas coisas estão acontecendo na minha vida? Ou na vida daqueles de quem eu gosto e que estão sofrendo e que de repente eu não consigo mudar a vida deles? Eu não consigo mudar a minha, quanto mais a deles. Mas a gente se pergunta, né? Por quê? Por quê? Por quê? Mas as respostas, elas estão todas dentro dos livros, né? Dos ensinamentos, das compreensões que nós vamos tendo cada vez mais. Que tudo está correto, tudo no mecanismo do universo é harmonia, é equilíbrio. E cada vez que a gente desequilibra, nós temos que voltar ali e consertar de alguma maneira, reequilibrar. E o que é uma vida, como a gente assim identifica, pela nossa contagem de anos, que mesmo curta ou mesmo longa, é muito pequena ainda dentro da nossa eternidade, da nossa evolução, e tanto quanto a gente ainda tem que caminhar. Então, se a gente tiver essa dimensão mais horizontal da vida, a gente percebe que esse sofrimento ele é momentâneo. Se eu aproveitar a compreensão que eu tenho dele e modificar as coisas que pedem que sejam modificadas. A vida é atitude, Nós estamos colocados diante de tantas dificuldades para que a gente se posicione e que faça alguma coisa diferente com relação àquilo. Porque por si só as coisas não se modificam. Pela ação dos outros, as coisas também não se modificam. Ou muito pouco. Cabe a cada um de nós essa mudança, essa atitude, esse trabalho. A gente pode até comparar com várias situações práticas da nossa vida. Ninguém numa escola passa por um ano que não for o ano seguinte. A gente não dá saltos, porque nós precisamos do conhecimento adquirido para poder ir para frente. E a vida é assim, em todas as questões dela. E falando sobre caridade, eu muitas vezes durante a vida da gente mesmo, né? Durante o tempo que a gente vai vivendo e vai observando várias coisas, vai percebendo e vai encontrando pessoas que nos surpreendem porque elas são generosas, elas são caridosas de uma forma natural, espontânea. Isso eu digo que surpreende, porque muitas vezes para mim aquilo ainda está distante, ainda não é uma prática que eu consiga fazer, e eu percebo que aquela pessoa já faz de uma forma bastante natural. Então, acaba sendo um incentivo, né? Uma percepção de que, opa, precisamos fazer alguma coisa para que a gente, não digo se aproxime, mas que a gente possa no futuro conseguir fazer isso de uma forma bem espontânea também, né? Então, assim como a gente vê vários exemplos que são negativos, que estão aí, né, do nosso dia a dia, a gente tem também os exemplos positivos, e eles são muitos, e através deles a gente aprende, né, através das nossas experiências, das experiências dos outros, a gente está sempre aprendendo. Então, a vida ela é muito surpreendente, generosa, e nos dá sempre essas oportunidades, né, de enriquecimento, de evolução, através da conexão que a gente tem. A gente precisa, às vezes, estar aberto para poder perceber tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Então, às vezes, se desligar de algumas coisas que a gente perde tempo e que não agrega nada, para, de repente, começar a perceber, ou até como foi dito no outro dia, ir atrás das pessoas que a gente sabe que muitas vezes estão numa situação de dificuldade ou sofrendo por algum problema físico ou moral, espiritual, emocional, seja o que for. E a gente pode então ir atrás deles para talvez levar alguma coisa, se a gente tiver, ou no mínimo para aprender com eles alguma coisa sobre aquela dor.